gosta de rasante na nave. Com os kits Johnny Walker no pé, o pisante da Nike. Armory up tempo na cidade 19. Lacrado no isofilme, entorpecente pra pilote. Eles pedem, nós traz na porta. Água mineral e doce, lança e o cisco de coca. iFood de alucinógeno é o que eles gostam. Se arrisca pra não morrer no sonho da liberdade. Batendo ponto na empresa do playboy covarde. Covarde, covarde. Miguel atrás das grades, das grades, das grades. Mas depois que escurece na rua, só tem Bin Laden. Cê tá no rolê, bandido é bandido na maldade. Maldade é desde cedo, a gente aprende. Vai vivendo, correndo, risco de vida, gerando risco e correndo. Giroflex é da Blazer, quem tá no carrês não sabe. Só vê o fumacê no vidro e olha como os grave bate. Olha como os grave bate. Olha como os grave bate. Olha como os grave bate. Olha como os grave bate. Olha como os grave bate. Ouvida de artista que me segue. O que eu chamo de trabalho, eles chamam de jet. Quem vive do que ama tá de férias todo dia. Derrama sua na camisa, mas com alegria. Aprende desde cedo que essa vida é injusta demais pra perder tempo atrás de justiça. Minha oração tá feita, eu vou na frente. Em débito com todos, menos com quem me protege. Sempre soube agradecer. Vou falar pra você, quem gospe no prato que come não merece nem comer. Ajuda pra ser ajudado é ouro, mas diamante é fazer sem ter que esperar retorno. E quantas noites nas esquinas eu fiz por onde mereceu o respeito dos parceiros com ferro na cinta. Hoje com a palavra ou com o silêncio, até as crianças me abraçam e falam que pra eles eu sou o exemplo. Mas sigo sempre rancoroso. O que o covarde deseja pra mim, eu desejo pra ele em dobro. Minha mente é um labirinto, eu vou de rolê na cidade. Enquanto eu tô passando, eles olham como os grave bate. Olha como os grave bate. Olha como os grave bate. Olha como os grave bate. Olha como os grave bate.